correndo no 86, o ajuste agora no 02, o ajuste 073. Então, 3366, informo que essa solicitação foi de forma da fluidez ao tráfego. Você altera número 2 na saída Momo. O Santos, 3366, está sem colo, porém eu já estou acionado há meia hora no ponto de espera, aguardando mudança de pista, agora ainda vou ser preterido. Gente, 3366, eu compreendo. Porém, o ATR da Azul, que possui uma performance menor que o seu, é número 1 para a saída Momo. De qualquer forma, o senhor iria esperar no ponto espera pista no zero. Agradeço a coordenação, o senhor 3366. De nada. Tony Cordial, boa tarde, Papacai, Luiz Pedro. Gente, eu chamei minha 3 no 6. Whisky Kilo Zulu. Ah, escuta, senhora. Papatango Whisky Kilo Zulu. Contato radar na decolagem. Suba até 2000 pés. Ajuste no 0 no 2. Saída coral no bravo. Sim, Matheus, tá. Tá mantendo proa, então, até 2000 e após... Perfil da Coral 1 no braço, é o Espírito Zulu. Salvador, boa tarde, eu estou aqui no braço. Olá. O controle voo 20 no 8. Aguardo. Segue via Alfa, Juliette, contorno Pati 1 no Taxo Índia. Ponto para 1 no 0, retorno à torre 1 no 8, decimal 6. O ajuste altímetro no 0, 1 no 2, bom voo. 02, Alfa Juliette, de Oscar 3366, lá de 266. Vida permanece, porém agora curva à esquerda e só cumpre a atenuação de ruído. 2000, pro até 2000 pés ou 3000. Pro até 2000 pés, curva à esquerda depois, na mesma perfil, na mão, vamos lá. Com 360, Guarulhos, são cópia? Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída São Vô 1, Lida, Motiva, via Upzulu no 0, Taubaté. Controle Salvador opera 119, décima 8, aciona 5053, transponder. Sobre isso, meu Gomete, pode levar a tipo de energia do Gomete? Canal 3195, completo tirando os procedimentos, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 26, bom pulso. Canal 6226, desça para 2010, ajuste na 012, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, pista 10, reposta avisada. 2012, autorizado ILS X-Ray 10, reportamento estabilizado, 862-26. Juliette, Pati 1, Taxi India. Ponto espera, pista 10, chame Torre Salvador, 118, decimal 6. O ajuste altímetro 10, 12. Alfa Juliette, Pati India. 18-6, passarei 2262. Vamos lutar em condições visuais? Afirmativo. O esquilo Zulu modificado no 706. Autorizado 2500 pés. Reporta, voando direto de destino. Seguido livre para o destino e 2500. Tranquilo. Assistiu 060, voo 964. Voo 964, mantenha o nível 060 e espere em etapa e aguarde. 64. Gol no 885, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, faz espera na posição bom. 050, espera na posição bom, poderia continuar com o 3998, o ILS só está dando pistinho 10 e o ILS do Lula 2. Gol no 885, pistinho 10 no 0, ILS X-Ray, pistão no 0, reposta iniciando, espera em bom. ILS X-Ray 10 no 0, eu gostaria de ficar espera, gol no 885. Ele 790, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 160, via saída Momo. Via Momo, 2790. Ajuste na 092, Papatango Lima, Quilo Zulu. 3000, na 092, Lima, Quilo Zulu. Salva aeronave na escuta do controle Salvador, teto de 500 pés, visibilidade 4000 metros. Ano 8, sente. Bom, ano 397. Ano 397. Reporte iniciando, espera. Pode ir. Controle, libera o azul 2790 da restrição do 110 de Momo. Claro, se tiver que acionar, reporte back. Obrigado. Se tiver que acionar, reporte back. Vou 397. Torre Salvador, 3366. Puxa, né? 62, 26, confira. Torre Salvador, solicita as novas instruções de saída, por gentileza. Solicita? As novas instruções de saída, por gentileza. Permanece a saída, Momo, transição Froti, porém agora, curva à esquerda, e a restrição é manter proa até 2 mil pés ou 3 milhas da cabeceira do exército. Então agora não tem mais a restrição de manter, perdão, decora na saída Momo da pista 190, por esquerda, mantendo a restrição de 2 mil conforme publicado em média. Afirmo, mantenho o ponto de espera, 3366, mais de mais 3 minutos para a decolagem. Afirmo, 3366. Azul 5073 decolado, sumo 0, controle 198, boa viagem. 198, 5073. Desculpa, 200 e solicita proa. Solicita espera para ver de bom nessa posição a proa 200. Gol no 885, reparte iniciando espera. Sim, vai manter a proa 200 e vai iniciar espera através de bom. Gol no 885. Controle Salvador Azul 5073, boa tarde, decolado, agora vai curvar à esquerda para 085, evitar formações. Confirme para o controle. Azul 5073. Azul 5073, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180, após 2000 pés autorizado coral. Ok, após 2000 pés autorizado coral, informa desvio à esquerda para 085. Azul 5075, ciente, qual é a proa? Proa 085 por 10 milhas. Ciente, reporta reaproando coral. Ciente, o 5073. Controle o azul 2790, solicita voar Momo para evitar formações. Aguarde. O 2098 chama sinal Salvador, frequência 120 decimal 8. 208, boa. Azul 2790, autorizado Momo. Momo, grato. O 463 está mantendo espera na presente posição. Azul 4003, cliente. Tenda Pro no 092, baixe para o 050, o voo 2018 com 2009. Possibilidade de uma proa 10, acho que está formação. Autorizado, a proa 090, gol 2018, reduza para 1809. Pode ser mínima ali para o 90. Autorizado, gol 2098. Bruno 964, reduza para 1809, desça para 2000 pés, ajuste no 092. Autorizado, final do procedimento e ILS X-Ray, da pista 10, reporte estabilizado. 2000, 0012, câmera estabilizada, Bruno 964. Rotango Lima, Kilo Zulu, estabilizado? Estabilizado, localizador, Lima, Kilo Zulu. Rotando final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 1-1-8, decimal 6, Lima, Kilo Zulu. Voo Papatango, Lima, Kilo Zulu, está estabilizado o localizador, está embarcado de check-up. Lima, Kilo Zulu, continue na aproximação, ajuste no 012, chuva forte sobre o campo, pista molhada, teste mais de 300 pés, informe a Boidatran no alinhamento para decolagem, reporte visual, Lima, Kilo Zulu. Reporte visual, Lima, Kilo Zulu. 6226, solo 013, agiliza direito, reporte pista livre. Seu farol hoje, 6226. Colono 397, autorizado táxi. Via parte 1, táxi em dia. Ponte 010, Torre Salvador, 118, decimal meio, ajuste altímetro no 012, bom voo. Táxi via parte, o índio, ponte 010, Torre 118, decimal meio, ajuste no 012, 1397, agora. Previsão de espera? Desvio. Já retornou a proa de zona. Coronado na época. Meia dúzia de nós. Autorizado a decolar. 6226, chame solo em 211. Chamarelo os outros, 6226. Do 4003, abandona a espera, curva direita proa 04, posição. Proa 050, limite radial 280 de Salvador, desça para o nível de voo 050. Excelente, direita 050, descendo para 060, azul 4003. Boa noite, sim, informa que a senhora presente com a gestão, poderia informar a previsão de quatro de espera? 185, aguarde. Aguarde, ok. Comando 4003, a proa 50 e nível 050. Azul 4003, proa 050, nível de voo 050. Ok, 050, sim, de 4003. Diz que aquilo usa na frequência livre. O 5073 desvia à esquerda agora proa 200, aproximadamente 25 milhas nessa proa. Gente. Controle TAN 3366, passando 1500 na Momo. TAN 3366, mantém a proa até 4 mil pés após subida Momo, nível 370. 4 mil após Momo, quando possível, senhorita, já direto pro ti. Aguarde. Azul 4003, chama final Salvador, frequência 1208. 208, um ótimo trabalho. Rono 964, confirme, não irá prosseguir para o pouso? 2050, pro 050. Rono 964, continue a aproximação, vai na proa 160, aguarde vetoração. Gente, Lima Kilo Zulu, mantém a proa, suba para 2 mil pés e aguarde transferência com o controle Salvador. Tá, 3366, vai passando 3 mil para 4, eu já posso curvar a esquerda para Momo. Tá para 4 mil pés, é a sua navegação na proa de Duna, ajuste na 092. Duna, 4 mil pés, 1012, é isso? Afirmo. Gente, 4003. Lima Kilo Zulu, chame agora o controle em 19.8. Controle 19.8, Lima Kilo Zulu. 270, limite 15 milhas. Já do final do procedimento ILS X-Ray, da pistola 0, repassabilizado. 112, destra 12 mil pés, repassabilizado ILS X-Ray, 0, 209. O 208, a torre acaba de formar teto 200 pés, visibilidade 2 mil metros, chuva forte sobre o campo. 7209. 7 Pátio 1, perdão, 8626. 560, autoriza em passe óbito pela direita? 3560, autorizado, óbito pela direita na posição itálica. Desça até nível de voo 090. 090, acesso pela direita, na frente comunitária, 3500. Aeronave Médico do Controle de Salvador, informo 300 pés de teto com 4 mil metros de visibilidade, chuva forte. 3507. Azul 5073, nível 200, com sinal. Azul 5073, submantenha nível 200, aguarde como sinal. 200, 5073. Controle Salvador, tá 3366. É 3366, prossiga. Poderia nos informar, por gentileza, qual é o limite da proa 030? 3366, agora fica a denação com o centro recife, se possível irá voar para ti. Gente, eu tenho 3366. Dá um final, eu sou 3366, até que sou eu, não zero. Ouvindo o Lima, aqui o Zulu. Batango Lima, aqui o Zulu, tem condições de subir para o nível de voo 050? Como aqui, Luciano? Gente, subir e manter o nível de voo 050, Batango Lima, aqui o Zulu. Mantém 050, Lima Kilo Zulu. Azul 4003, desça para 2, tem um pé comunicado final, procedimento NS X-Ray, da Pistonal 0, reposta brisada. Gol 20 noite, continua a participação, poderia manter o setor aguardando melhorias? Pro 0 no 0, aguarde a ação. 3366. Gol no 885, inicie, espere um piloto, em condições? Tem pelo negativo, gol no 885, pode manter espera na presente posição. Gol no 885 tem condições de manter espera na presente posição, curva pela direita. Esquerda, o 885. Gol no 885, ciente, mantenha espera na presente posição. Presente posição pela esquerda, mantendo 5 mil, gol no 885. Só aí, bataria 2262, pronto. Só mantém 3 mil, lembra que eu jogo. O 2018, o ETAP, faça espera, hein? ETAP é 2 mil pés. ETAP 2 mil pés, muito obrigado, 2019. Controle Azul 2003. Siga Azul 4003. 4003, informa que também solicita espera, talvez encerra 20 a 3B9 para guardar melhorias. Azul 4003, tem condições de fazer espera no Serra Vitor 368. É, no 368 tem a formação bem grande. O 369 seria o setor que estaria mais calmo pra gente. Tem condições de fazer em 4003? É, também não. Se autorizado, pode fazer no CA Vitor 363. Gente, mantenha o nível de voo 050, faça no CA Vitor 369, azul 4003. Ok, 5-10-369, obrigado. Mais 10 milhas de navegação. O Zulu reassuma a navegação, vai ETAP mantendo 3 mil pés. ETAP mantendo 3 mil, vem aqui o Zulu. Telemé 326, tem condições de apertar a espera antes da posição Bonés? 26 é negativo cotejamento. É 326, ciente. Reporta iniciando, espera. Tan 3560, desça para nível de voo 070. 070, Tan 3560, entrando em órbita sobre TAP, curva pela direita. 3560, afirmativo. Informo que ainda é o número 5 na aproximação, devido às condições do aeródromo. Ciência. Salvador, Salvador, tá 3193 com a formação ISC para autorização Galeão, para cópia, boa tarde. Ciente. Azul 5073, serviço radar encerrado, 50 milhas, sudoeste do Salvador. Chame ele aos frequenciais no 20.1. 0, confirma. Chama ele ao turno 20.1, azul 5073, boa. Boa, 964. 360 autorizado para Galeão. Pela Apresilo 44, seguro, para 9857. Decola da 1-0, curva direita, perfil de trampo 1, letra, banco. 14-198, transporte 5-0-62, trans 3-193. Saída São João, no Leda, transição do Óculo, chama pronto, pushback, funcionamento, 3193. Ok, São João, no Leda, Óculo, chamarei pronto, 3193, obrigado. Controle, boa tarde, passarei 2262. Azul 2790, controle. Prossiga. Azul 2790, por quantas milhas vai efetuar esse desvio? Já tem condições de curvar à direita, agora retornar para o objetivo. Controle, Salvador. Boa tarde, Azul 2779. Marcador 660, para hoje, Conte. Azul 2790, chama o Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. Ciente, 2790, tá bom. Controle, boa tarde, parceria 2262. 209, ciente. 3, mantenha a reta de decolagem até 4 mil pés após sair da Arbor 1 no transição elétrica. 4 mil após a Arbor 1, transição elétrica, passaria 2262. Azul 2779, contato radar, posição Conde, voa Bonfi para a chegada Bonfi, faz espera em Bonfi devido a sequenciamento. Voando Bonfi, vamos dar espera em Bonfi. Previsão de quantas chegadas para o 2779? Aeronaves na escuta do controle de Salvador, informa as condições do aerodromo, 200 pés de teto, 2 mil metros de visibilidade, chuva forte. Gente, boa noite. Estimado para linha Algono 397. Está sendo coordenado com o controle, devido ao tráfego decolou à frente, com curva à direita também, e o tráfego de menor performance está mantendo por até o 050. E devido ao grande congestionamento na terminal, por causa do mau tempo, está sendo coordenada a forma mais rápida e melhor de decolagem no 397. Vai só um minuto. Positivo, graças. Vento para o Gol 1397, por favor. Gol no 60 graus, 9 nós. Obrigado. Lembrando 220 para 160, confirmando 10.000 na proa 265. Então 4771, aciona a identificação, desça para o nível de voo 170. E por quantas milhas vai ser o desvio? Tem informação do centro de Salvador, espera chuva forte, aproximadamente tem umas 40, 50 milhas, desvio. Então 4771, a informação do centro confere, Salvador está com 200 pés de teto, 2 mil metros de visibilidade, chuva forte, e após o desvio, voa Bonfi para espera na posição Bonfi, temos 9 aeronaves em espera. Aproximadamente umas 50 milhas. Certo, 4771, reporta quando puder reaproar Bonfi ou Pelo. número é 6326. Disputa do controle Salvador, teto de 200 metros, visibilidade 2 mil metros, chuva forte. Azul 5071. A ONA tem decolagem autorizada pistão 0, vento 180 graus, 11 nós. Autorizado ONA em decolar, 0, após a decolagem, mantém a proa até 4 mil pés. Voo na 397. Autorizado 350, copia agora a condenação. Oceané 6142, autorizado Salvador, Recife, nível 350. Decola pista no zero, curva à esquerda, saída Pucacaju, via Pisolona 7. Pós Potro, Papá, Oscar, Tango, Romeu, Oscar, após prossegue direto conforme roda o plano de voo. Controle Salvador, opera 119.8, o transponder 5065. Da rota, aproximadamente 10 milhas. Passaria 2262, submantém nível de voo 090. 090, 2262. 5065, 11119, decimal 8. Controle de Salvador, opção 6142. Opção 6142. O treinamento está correto, pronto para o feedback. O treinamento transcurso em uma saída PUCA. Papá, uniforme, Charlie Alfa. Frequência da torre, operação em Salvador, gente. Confirme. Frequência da torre, operação em Salvador. Não copiei. A frequência da torre, nova 2 em operação agora. 118-612. Obrigado. Motor Salvador, azul 2779, solicita que só desvio à direita da rota pro 280 e nessa posição é situar as esperas. Negativo espera encontro devido a informações nas proximidades. Azul 2779 para a 280. Ciente que não tem condições de efetuar espera em Bonfim, porém vai manter espera a qual distância de Salvador? 47 milhas, 46 milhas agora de Salvador, tá? Na proa 280. Agora nós estamos cruzando a radial 040. Radial 040 Salvador a 46 milhas. Ciente, azul 2779. Sub mantém a nível de voo 060 devido a tráfego autorizado. É a proa 150, azul 4003. Ok, então vai voltar para o 060 na proa 150, 4003. Por gentileza, eu ia continuar de informar quanto tempo vai para melhorar aí a operação internacional. Só um minuto. Voo 397 aos 31, controle 198, boa viagem. 198, voo na 397. Voo 4771, estamos sem uma previsão de melhora. A chuva é bem forte mesmo sobre o campo. Afinal, também chove bem forte. A visibilidade está bem reduzida, está em torno aí de entre 1.000 e 1.500. E o teto está 200 pés ou menos. Beleza, então. É que a gente está em ontem aqui. E aí daqui a pouco a gente vai ficar meio ruim de combustível, mas a gente vai ficar aguardando mais um pouquinho, tá? Gente, assim que tiver a melhora, será coordenada aí a melhor forma de atender o pessoal aí na espera. Ok, muito obrigado, senhor. Valeu. 2262. Controle de Salvador. Boa tarde, eu tenho meu centro decolado, passando 3 mil pés, mantendo a prua 4 mil na Cerro 1. Bruno 397, submantenha nível 050, autorizado Sanvo. Sim, mantém restrito 050, está presente direto Sanvo, gol 1397. Bruno 397, informo tráfego da sua posição 3 para 2 horas, 18 milhas, mantendo nível 060. Aguarde ultrapassagem do mesmo para subida. Seja do tráfego, mantém restrito 050, na projeção com o gol no 307. 3. Devido à formação à direita, solicita manter a proa. Curva mais à frente, mais aproximadamente 10 milhas. Retorno 397, ciente. Controle de Salvador Azul 2779, solicita descer nível 140, efetuando esperas na posição anteriormente autorizada. O Azul 2779, nível 140, confirma. Afirmativo, nível 140. Ciente, autorizado, 140. Ciente, 2779. São 4771, tem condições de efetuar a cena presente posição? Produção máximo e alternada inicial era Aracaju. Controle 463, pode iniciar a subida até o 190? Aguarde, Azul 4003, informa o tráfego à posição de 10 horas, 20 milhas, rumo ao sul, mantendo 050, Boeing 737-800. Recente. Azul 4003, autorizado 230, após desvio autorizado direto a Aracaju. Ciente, 230, após desvio Aracaju, 4003. O Gol 1964 solicita alternar Aracaju. Número 8, aguarde coordenação, consenso. Não foi 208 que solicitou, foi o colega da companhia. Azul 4003, chame o controle Salvador, frequência 119.8. Já foi bloqueada, apenas confirmando, não foi 208, 208 na quinta. O Gol 1964 está iniciando prosseguimento para alternar Aracaju, sobe para o 310. Aguarde, Gol 1964. Azul 4003, chame controle de Salvador, frequência 119.8. 198, Azul 4003, boa. Salvador, o Azul 4003 retornando. Azul 4003, tem condições de curvar à esquerda na proa 045? Negativo, senhor. Azul 4003, ciente. Sub mantém nível de voo 230, informação de tráfego 11 horas, 20 milhas. Rumo sul 10 agora, mantendo o nível de voo 080, Boeing 737-800. É, está monitorando o tráfego, Azul 4003, vai formar quando for na proa de Aracaju. Controle 85, por gentileza, qual seria o número para aproximação no 85? Aguarde. Ban 4771, tem condições de manter o nível de voo 150? Ban 4771, deixe manter a nível de voo no 50 devido à aeronave neste setor para o sobrevoo no nível 170. Gol 1397, suba até nível de voo 120, informação de tráfego agora 2 horas, 15 milhas, como sudeste, passando nível 12, passando nível 130 e subida para 230, um eco 190. Certo, tráfego, estamos em estreito 120, gol 1397, vou na Band, meu voo. Gol 1397, autorizado Leda. Autorizado Band Leda, gol 1397. Vai ser necessário ainda manter a planilha de campo devido à formação em dia da pós-planilha. Sim. Gol 1885 é o número 5 na aproximação. Porém, conforme anteriormente informado, Salvador está com 200 pés de teto, 2 mil metros de visibilidade e chuva forte. Controle de passaria 2262, voa Nelé, pode prosseguir na subida. Aeronave, talvez haja algum problema no transponder do mesmo. Seria possível essa aeronave agora subir e manter espera 4.0? Professor, mais uma vez, como está a situação, Salvador? Capitão Lima, Quilos do Lua, autorizado subir e manter 4 mil pés, ajuste na 093. Mantém 4.000 no 093, Quilos do Lua. pode confirmar as condições de Salvador e atender? As condições pioraram, perto de 2 mil pés, visibilidade de 2 mil metros, trovoada e chuva forte. O Gol 9964 solicita reiniciar a subida. Gol 9964, sube e mantém a nível de voo 290. Fazer 290, Gol 9964, vai manter para 115, 20 milhas. 115, 20 milhas, sim, já passa o término do desvio, Gol 9964. Aí, rapaz. Gol 397, o tráfego foi superado, sub mantém a nível 360. Gol 97. Prossiga. O tráfego anteriormente informado foi superado, suba para o nível 360. Poderia confirmar para o Gol no 397? Gol no 397, tráfego superado, suba para o nível 360. Subindo para o nível 360, Gol no 397. Passarelo 2262, suba para o nível 180. 180, passarelo 2262. 4003, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 125.45, confirma? Azul 4003, frequência do centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 225.45, azul 4003. Prossiga, TAM 4771. Por gentileza, nossa posição, por favor. TAM 4771, no número 9, para aproximação. Torres Salvador, portão 3560. 3560, prossiga. Boa tarde, o senhor poderia me atualizar nas condições, por gentileza? É, permanece as condições bem degradadas, a chuva bem forte, sobre o campo, nas vizinhanças, inclusive na final, bem forte. A visibilidade tava, já esteve mais reduzida, porém agora está até um pouco melhor. Está em torno aí de 2.000, que chegou a ficar 1.000 e agora está em torno de 2.000. O teto está entre 200 pés ou menos. Tá ok, muito obrigado. Gol 9964, chama o controle de Salvador, frequência 119.8. Gol 98, Gol 9964. Gol 9964. Gol 9964, tem condições de voar conde? Ah, negativo, vai manter para 110, mais 10 milhas aproximadamente. Gol 9964, ciência reporta retornando a poroa de conde. Chama na poroa de conde. Salvador, é o Oceaneia 6326. Oceaneia 6326, prossiga. Devido às condições de Salvador, já no momento vamos alternar Maceió. Oceaneia 6326, ciente, qual é o nível final? Aguarde. Aguarde, questão 4771. Oceaneia 6326, informa o nível final. 310, Oceaneia 6326. 6326, confirme. 290 para o Oceaneia 6326. Japan 4771, informa o nível final. 4771. Tente, nível 2380 aguarde coordenação e mantenha a espera. Querida, falando de tomar, eu estou voando na proa 038 e solicito a sessão 230 para a proa de Aracaju. 4771, aguarde coordenação. Informo que estamos alternando Aracaju, voando na proa 038. 964, estamos no centro Recife, frequência 1.26.85, alterna 1.25.45. 6326, suba inicialmente até nível de voo 180, tem condições de voar Conde? Negativo, Conde, depois está voando na proa 025 por 30 minutos. O Jané 6326, tem condições de voar na proa 080? Negativo também. O Jané 6326, suba e mantenha nível 190 inicialmente, aguarde para o nível 290. 190, suba que vai voar na proa 025 devido à formação. Salvador, voo 985, solicita plantão, nível 230, proa do Alfa Romeo 2. Voo 1885, confirme. Voo 1885, forma da presente, seguindo Aracaju, solicita plantão ao 3, ao 230. Voo 1885, suba até nível 130, tem condições de voar com onde? Aguarde. As soon as the weather is blowing, we'll call the approach and we'll do the best we can do. Voo 1885, suba até nível 130 inicialmente, voa Conde. 130 para de fora. Passa aérea do 2262, chama o centro Recife, frequência 1.28.8. 1.28.8.2262. Então 4771, suba para o nível 230, chama o centro Recife, frequência 1.26.85. O 885, informação de tráfego no 12 horas, 19 milhas, efetuando espera nível 140 até 172. Boa noite, está passando o tempo agora. Confirme. Romeo X-Ray Alpha November. Aciona a identificação, mantém nível de voo 050, espera em Bomed. Tem condições? Bomed. Afirmativo, Bravo, Oscar, Mike, Eco, Delta. Azul 2662, aciona a identificação, mantenha nível de voo 170, espere em Amã, tem condições? Solicita manter 150 devido a formações sobre Amã 2662 azul. 2662, mantenha nível 150, espere em Amã. 150 Amã, 2662. Tudo pronto, o Sérgio não autorizou, mas o responsável aqui por retirada do FIA não compareceu, só não pode me ajudar aí, por favor. Informo 200 pés de teto, 2 mil metros de visibilidade, chuva forte, sem previsão de melhora. Voa na Aracaju, hoje na 6326. Que na 6326 tem condições de voar Condes? Rádio. Tribuna, reafirma a navegação, está a 2 ou 3 milhas oeste do VR Salvador. Autorizado o final do procedimento, reposta autorizado. Venda zona, repassa brisado. Vou ganhando, nós. Sabe, confirma, nenhuma mudança na meteorologia em Salvador? Salvador 2662, solicita desvio à direita, magnético 170, dirigindo informações. Confirme o desvio. Azul 2662, magnética 160, dirigindo informações. Gente. Informo agora as condições, 400 pés de teto, 4 mil metros de visibilidade, chuva forte. Salvador, tem 3560? Prossiga. Solicita prosseguir na proa de Bonfi, para espera, não tem espera em Bonfi, por gentileza. Então, 3560, está autorizada a proa de Bonfi, espera em Bonfi, nível 070. Sim, direto Bonfi para esperas, nível 070, obrigado. O Azul 2779 informa que está atento das condições de Salvador, solicita manter espera até a chuva reduzir um pouco mais. Azul 2779 vai manter esse setor? Afirmativo, senhora. Esse mesmo setor e essa mesma altitude, nesse nível. Afirmativo. Gol no 885, mantém nível 130, tráfego anteriormente informado agora nessa posição de 11 horas 7 milhas, mantendo nível 140. Gente, boa noite, Xené 6326, chamo Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Gente, 2685, alternamos 2545, Xené 6326. Controle, autorizo 2662 manter órbita sob toque devido a formações? Confirme. Azul 2662, está na proa de Amã, solicita manter órbita sob a posição toque devido a formações meteorológicas. Azul 2662, autorizado manter espera na posição toque, mantenha nível 150. Está mantendo 150, dá presente toque para a órbita e espera o 2662. Gol no 885, tráfego informado superado, suba para o nível 230. 230, gol no 88... Ah, solicita o nível 190, gol no 885. Gol no 885, suba e mantém nível 190. Só mantém, 190, gol no 885. Fala, Salvador, tá 3193? Prossiga, tá 3193. Poderia confirmar se ainda tá fechado para pouso ou aeródromo? Patango Lima, Kilo Zulu, está a 2,5 milhas oeste do VR Salvador, autorizado já com meia navegação na proa de Duna. Excelente navegação na proa de Duna, Lima, Kilo Zulu. Romeu X-Ray, Alfa Novembro, sem condições de operador, espera em Bomed. Alfa Novembro, inicie e espera na posição Bomed. Você tá 3.000, Zulu? Tá, 3.000 pés, ajuste 903, Papa Tango Lima, Kilo Zulu. 3.000, 903, Lima, Kilo Zulu. Tá, Cozinha Índia, considera a pista 1-0, chama em Salvador, 1-1-8, decimal meio, ajuste altímetro no 0, 1-2. 1-2, pela Índia, chama em 18 meia no ponto zero, 62-1-3, 62-1-3-1-5. Solo Salvador, está 3, mais 3, puxa acionamento no 7. Então 3193 autorizado, pushback, sinalamento, chama pronto para ataque. Autorizado, depois para ataque, dá 3193. Prossiga. Show. Turno 885, 56 milhas nordeste do VR de Salvador. Serviço radar encerrado, chama Aracaju, frequência 120 decimal 3. 203 Aracaju, turno 885, obrigado. 5077, transponder. Poderia confirmar o passo que se encontra? Estacionamento táxi chama a torre 118 decimal 6. 118 decimal 6. 86-1208. Salvador, 86-1-42, posição 8, segue para a torre. 86-1-42, aguarde, número 2 do setor. Aguarde. Gol na 659, autorizado Galeão, nega 360. Cola pista no 0, curva à direita. Saída, Sanvo 1, letra, Tóquilo, via Peso 44. Seguro, Opa November 857, moço. Controle Salvador, opera 119, décima 8, aciona 5120, transponder. Gente, posição 1-0, chame pronto, pushback, acionamento, o gol no 659. 5-0. A chuva ainda é forte no campo, senhor? Agora de leve a moderada. Ok, muito obrigado, a gente vai tentar uma aproximação. 3560, prossiga. Parece que a pausa aqui é bom, que é a inicial aproximação para 1-0 Salvador. 3560, aguarde, será redirecionado para aproximação. Gente, eu tenho contato com a torre, já está sentindo as condições. Controle 2662. Papa Romeo X-Ray Alpha November, controle. O Papa Romeo Lima Juliette X-Ray tem algum contato com o Papa Romeo Lima Juliette X-Ray? X-Ray Alpha 90, sem condições de efetuar contato com o mesmo, perguntar a posição, o estimado, a altitude que ele mantém? Controle 2662. Prossiga. Está mantendo a órbita sob toque. Confirme qual o número de pouso para o 2662. 2662, inicialmente número 7. Então mantém a órbita sob toque no 150? Afirmativo. Então está mantendo a órbita aqui, o 2662, 150. E a sua não vem para o 1750? X-Ray Alpha November será redirecionado, aguarde. Tan 3567, abandona a espera com curva pela esquerda para o A220, tem condições? Controlando para 3560? Tan 3560, curva à esquerda para o A220, tem condições? Esquerda 220, Tan 3560. Visibilidade 4000 metros, chuva leve sobre o campo. Pode, está aqui, tudo mais que eu vou. Alvorada, Campinas? Campinas. Gente, satelitano 93, autorizado táxi, via, pátio 1, Índia, ponto espera, pista no zero, mantém a posição, chame Torre Salvador, 1-1-8, decimal 612, ajuste de altímetro no 093, padrão, bom voo. Ok, pátio 1, Índia, ponto espera, chama 728-612, tá? Vocês mandam que chega, papai. Direita, solo 2-1-1, solo, gol 2-0-1-8. Ajuste no 0 no 3. Para 4, meu pé, subiu em 3, está 3-5-6-0. Azul 2779 vai tentar aproximação? Azul 2779, abandona e espera, com curva pela esquerda para o A250, tem condições? Controle, boa tarde, 6314 da Oceaner, descendo para o 160, em desvio à direita da chegada. Oceaner 6314, aciona a identificação, desça para nível de voo 110, reposta retornando a proa de Pomed. 110 autorizado, Pomed será impossível, posso controlar mais à frente nessa proa, ISAP ou Duna? 6314, proa de ISAP, aguarde e espera. Nós vamos para o ponto de voto ao Itape, programando a guarda de guerra. Aqui é o Alfa November, voa Itape, faz espera em Itape, aguarde aproximação. Voa Itape, Solo Salvador, gol 2018, boa tarde. Gol 2018, autorizado táxi Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, Matheus da Juliette, gol 2019. Lima, aqui no Blue, continue na aproximação, ajuste no 013, reporte visual com campo. A última aeronave que pousou, avistou entre 700 e 600 pés. Visibilidade é estimada de 4 mil metros, ajuste no 013, pista molhada. Tá certo, o Lima aqui no Blue vai reportar a visão no campo, tá com o pé abaixado, já tá. Alfa November, India Tango, Alfa Papá. Controle, você é 63-4, agora na proa 045 aproximadamente. Tem duas esferas de nada, alguma previsão de quantas horas, senhor? Aguarde. 3560, chama sinal Salvador, frequência 120.8. 120.8, 560. Mantém. Oceaner 6315, decolado ao 01, 1801, chama o controle de 198, boa viagem. 198, boa tarde. Final para procedimento ILS X-Ray da pista 90. 3 ampésos, está dando 0-3, aguardando o retorno final, está 3, 5-0. Contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, voa direto Leda. Direto Leda 360, iniciando curva imediata, Oceaner 6315. Azul 2662, desça até 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. 4 mil no 0 no 3, o azul 2662. Autorizado o procedimento? 2662, aguarde em órbita. Guarda em órbita. Alterna, Matheus. O vice-filho dela. Correto, Oceaner 6142, está autorizado o táxi via Patchon 1 no Índia, ponto zero, pista no 0, chame a Torre Salvador, 1-1-8, decimal 612, ajuste no 0 no 3 padrão. Oceaner, correção, o Gol 2018, vai observar o Airbus 320 Companhia Avianca, passar à sua esquerda, após o mês de ultrapasso da Juliette, vai ingressar o Pátio 1, posição 09. Gente, após a Avianca, Pátio 1 para o 09, o Gol 209. E uma Juliette X-Ray? A 70 permanece no limite. Esquerda, a 70 permanece no limite 3, 5-1-0. Pista 1-0, vento 200 graus, 8 nós, pista molhada.